just tell me you love me, you love me, and you are only mine, and alone. É o grande, tivemos também Roberto Carlos, Ninguém Vai Tirar Você de Mim. Bem, gente, final do programa Viva Feliz, um grande abraço para todos e amanhã nós estaremos de volta a partir das 8 horas. Muito obrigado à minha equipe de trabalho. E vamos nós, deixando para vocês um grande abraço. Vem aí Jorge Teles, Rogério Santana e Valdomiro Silva com Esporte na Subaia. Um abraço e até amanhã. Tchau, gente! Viva Feliz, Viva Feliz. Rádio Subaé apresentou Viva Feliz, oferecimento da Eletrônica Ideal, a menor casa que tem menor preço. Na Eletrônica Ideal você encontra antenas Aquarius e Amprimatic, o alcance mundial da qualidade, sempre com o menor preço. Eletrônica Ideal, Rua JJ Seabra 92A, fone 2210363, Feira. O Fumo do Cavalinho e o Fumo O Vencedor informam o prefixo dessa emissora. ZYH 470, 1080 kHz. Rádio Subaé AM, Feira de Santana, Bahia. Esta é mais uma emissora do Sistema Nordeste de Comunicação. Agora, mais um campeão de audiência. Resenha Esportiva. E logo após, Ronda Policial. Fumo do melhor, o fumo do cavalinho, que é bom, agora ficou melhor. Lançou no mercado o fumo vencedor, gostoso, cheiroso, suave e mais barato ainda. Fumo vencedor, um lançamento do fumo do cavalinho, fabricado pela Incasil, de Arapiraca para todo o Brasil. Filial em Feira, Rua Desembargador Filinto Bastos, 72A, fone 223-2746. Fumo o vencedor, da indústria ao consumidor. Gostoso demais. Vem aí a segunda festa do Miss Sisal. Dia 31 deste mês, na Associação Cultural Serriense, na cidade de Serrinha. Miss...